Falhados, amigos, quadrados, não vejo uma maneira de sair deste buraco. Miséria, crime, lixo, bicho, niggas a roubar para alimentarem vícios. Sai da frente, deixa-me passar. Eu sou um verme delinquente, eu não vacilo em disparar. Não tenho planos, sou um vandal suburbano. Violência e delinquência são o meu cotidiano. Hey, bacana, não entres no meu bairro. O último pagou caro, foi esfaqueado por causa de um cigarro. A velha Maria Maculada, senhora respeitada, foi apanhada, levada, julgada. Tinha meio quilo de branca em casa, debaixo da cama. Cana, fecharam paróquia de Padre Góis Gambasa. Depois batizavam meninos com esperma de 18. António da Rua Aguiar, tá tão mudado. Vi-o sentado no Parque Eduardo VII no sábado passado. Coitado, rapaz, está tão magro. A dar o rato para comprar cavalo. A dar o rato para comprar cavalo. A dar o rato para comprar cavalo. A dar o rato. É um bonito ofício, tão digno como ser primeiro-ministro. Não tens a gravata, não tens o terno, mas tens o cu para teu governo. Credo, sou um cidadão do inferno. À esquerda um preto que me quer assaltar, à direita um branco que me quer explorar. Sempre enfrentando o joso, meio perdado, meio ciente, andando pelas ruas provocando toda a gente. Ao virar da esquina aparece a polícia, PSP. Corpos cheguem pretos, vieram dizer bom dia. Babá, tem calma, meu. Só estou à espera da tua mãe, mas ela não apareceu. Oh, Jorge, que é engraçado. Começaram-me a espancar, a dar para matar. Eu puxei de um cigarro e comecei a fumar. Pistola na minha cara, cara bem inchada. Alismaram-me à chapada e levaram-me para a esquadra. Eu já tinha jantado, mas na esquadra serviram mais um prato. Comi tanto naquela noite que fiquei enjoado. Bofe agarrou na folha do meu cadastro. Mais porca que o porco do meu padrasto. Idade, 16 anos de marginalidade. Ladrão, deram-me ordem de prisão. É a décima vez que a gente se vê. Preto do caralho, vais dormir no xadrez. Xadrez para mim é uma suíte. Paredes com cimento na minha casa não existe. É triste, bateram-me na cela de um travesti magricelo. Um tuga agarrado, mais conhecido Cinderela. Pediu-me um cigarro, disse que morava em Odivelas. Era um homem inocente, foi apanhado numa ruela. Apanhado numa ruela. Era muito, sempre pensei que era um gajo fodido, mas não era o único. Ao lado tanto marginal, eu era um miúdo. Putas, drogados, ladrões, chus. Tanta esquemalha, tantos gandulos. Ei, senhor guarda, vocês não podem comer nem puxos. Feita uma farda, faz pouco barulho. Eu conheço este porco, ele chama-se Varela. Maldito porco, da PSP de Odivelas. Uma vez viu-me no parque a fumar a minha uela. Pagou-me um charro, fodeu-me uma costela. Ah, Varela, felino desgraçado. Se apanho o teu docinho, eu mando com o caralho. O porco meteu a filha na minha faculdade. Com o dinheiro que rouba os dealers na cidade. O porco tem um bigode que é a sua vaidade. Uma moto 4 e duas casas no Algarve. O porco tem um trauma que é segredo. A sua ex-mulher fugiu com um ganda preto. Senhor guarda, Deus me livre, eu calmo já. 3:30, finalmente saí da esquadra. Prenderam tanta gente que a cela ficou lotada. Tiraram-me os meus dados e mandaram-me para casa. Gravei os drogas, se nem a minha chavala. Mas para variar, a petes não estava. Cabra de merda, roda o bairro inteiro. Mas eu não alargo, a puta tem dinheiro. Cheguei a casa, a porta estava arrombada. Vi partidos na entrada, tinha sido assaltada. Desgraçado, meu primo, maior caroço da área. Tinha-me roubado o vídeo para comprar a dose diária. Abri o frigorífico, nada para beber. Irei à cozinha, nada para comer. Deitei-me na cama e comecei a tremer. 4 da manhã, não consigo adormecer. Olha no fundo do quarto, a insónia. Que tal? para de rir de mim. Paranoia. Eu não aguento, nigga. A agonia é muito grande. Preciso de qualquer merda para mandar para o sangue. Gás ou gasolina, dá-me que eu fumo. Alguém faz um pico ou eu corto os pulsos, eu juro. Ninguém me ouve, por mais que faça barulho. De repente, pareceu uma virgem. Vozes a chamarem por mim na minha mente. Deve ser da fome, ou devo estar doente. Preciso de ajuda, pressioná-lo urgentemente. Baterem à porta. Como é que é, bruxa? Tudo bem, bruxa. Na busca da droga. Bora, puta da insónia que se foda. Vamos comprar droga na esquina 24. Esquina controlada por um dealer cadastrado. Dealer conhecido como Dino Dias. Cara marcada com a cicatriz de uma facada. Óculos escuros, pato, gravata. Charuto cubano, mala diplomata. O indivíduo tinha sido preso mais de 20 vezes. Estava cá fora, não faziam 2 meses. Um cabo de ano escuro só andava de Mercedes. Entramos no bairro, gangsters em todo lado. Calma, mano, só viemos comprar um chá. Cavaliano fez um sinal, niggas ficaram calmos. Oferecemos bebidas, fomos testar o produto no carro. Damas bonita, vindo mais caro. Está-se bem, niga, hoje temos o dia ganho. Começámos a fumar, beber sem parar. Eu estava de jejum, comecei a vomitar. Tiraram-me do carro ao pontapé e à chapada. Fingi que desmaiei, mas não me serviu de nada. Nós éramos 3, eles eram mais de 20. Pontapé na minha cabeça parecia um dinamite. Consegui fugir, mas esqueci-me do... Voltei para trás. Rapaz, meu zenha droga. Desgraçados cercaram, deram um enxerto de porrada. Umas niggas fugiram, deixaram deitado na estrada. Cara arrebentada, roupa rasgada, ganta pedrada. Sinto a madrugada, deitado no vómito, sem guito, sem angala. De repente sinto um flash. A luz se apaga e vaza e vaza. Fiquei desmaiado até uma velha me acordar. Ai, não te mexes, filho, que eu já chamei uma ambulância. Ambulância? Afanei-lhe o fio, oh. Tirei-lhe a aliança, oh. Cacei-lhe a carteira e pus-me à distância. Os vizinhos ouviram gritos, chamaram a polícia. Com a jarda que eu estava, nem que chamassem a CIA. Nas costas levaram uma facada, nem sentia. Qualquer merda mudar a minha batida cardíaca. O coração parava, o coração explodia. Meu bicão me apanhava da maneira que eu corria. Cheguei a Santo António, já era de dia. Não há ninguém que goste de mim neste bairro. Parece todo mundo me quer mandar abaixo. Diga, estou no chão, daqui já não caio. As gotas do bairro todos olham-me de lado. Então, rapaz, quando é que arranjas um trabalho? Pergunta à tua mulher se ela precisa de um caralho. Tinha tantos amigos, fazíamos merda todos os dias. Um foi morto, os outros foram para Caxias. Às vezes fico a pensar, há de chegar o meu dia. Mas não penso muito, a cabeça está fodida. 24 horas por dia com uma faca no bolso. Girando esquina a esquina, procura do almoço. Se um gajo orienta aqui, até pá, apanha um oco. Se um gajo que orienta, até fica doido. Já faz um mês e tal que não vá às aulas. Mais uma vez, se calhar chumbei por falta. Nunca fui burro, nem um grande balde. Os gestores é que nunca foram com a minha cara. Eles diziam bem alto quando queriam-me gozar. Meninos, tu sabes, põe o dedo no ar. Todos riam-se, mas riam baixinho. Sabiam que lá fora levavam no focinho. Havia uma miúda chamada Bianca. Bianca era a minha paixão de infância. Uma bejurra mulata quase branca. Corria atrás dela desde criança. Mas ela não quis namorar comigo nunca. Diz que nunca vi um gajo tão chato, tão chunga. Bye, Bianca, se não gostas da minha roupa, minha mãe não cose, o meu padrasto não compra. Sai daqui, tu cheiras mal da boca. Tu não és bonita, tu não és boa. Vamos é largar a escola, montar a minha banca, comprar umas roupas, fumar muita ganza. Vou comprar um Mercedes como aquele que o Dino manda. Depois vou voltar à escola e vou comer a piada. Dói-me as costas. A moca foi embora. A dor vai e volta. Ajuda-me, brother. Foda-se, tu fartas da vida de safoda. Tu farto desta vida de safoda. Tu farto desta vida de safoda. Tu farto desta vida de safoda. Tu farto desta vida de safoda. Tu farto desta vida de safoda. Um dia destes ainda pego uma pistola, dou a apanhada grande e vou-me embora. Vou para um lugar onde ninguém me conheça, um lugar bem longe da minha cabeça. Eu tenho medo que ninguém se lembre de mim, mas tenho mais medo, boy, de ficar aqui. Assim é o karma da vida do malandro. Eu vou andando, vou-me arrastando. As minhas pestanas estão pesadas, pesam uma tonelada. As minhas pernas estão cansadas. Quem me dera chegar a casa. Não sei se cheguei, acho que fiquei por ali. Deitei-me num banco de jardim e adormeci.